assim que é. Oitavo anjo no ar. Pra ficar legal assim, ó. Eu quero ouvir então, oh! Digam, oh! Digam liberdade! Digam liberdade! Digam, oh! Digam R.A.P. Digam R.A.P. Vem! Acharam que nós estava derrotado. Quero ouvir! Eu voltei, eu tô aqui. Se liga só, irmãos, escuta aí. Ao contrário do que o sistema queria, eu tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Somos oitavo anjo do apocalipse. Tenebroso sim, como um eclipse. É, seu pesadelo tá de volta, João. No puro ódio, cheio de revolta. Vou te apresentar o que você não conhece. Anote tudo, vê se não esquece. Você verá que não deixei me envolver. Pra sobreviver por aqui tem que ser. Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda. Por quê? Eu vejo vários irmãos tomando baque. O barato é feio, bem pior que o crack. Que aca todo dia, cabo branco na mão. Encontrar a morte é um dois ladrão. Então, mais um pilantra foi sentenciado. Sua pena, morrer esfaqueado. O quê? Cadê? É foda, não tem comédia. O clima é de tensão, maldade e inveja. A destruição mora naquele lugar. E mesmo assim não deixei me levar. Eu subi chegar na humildade. Faça o contrário, caro pode te custar. Obrigado Deus por me guiar. E aí carioca, eu quero ouvir vocês cantar. Descobri que além de ser um anjo, tá lindo demais. Vou continuar. Irmãos de atitude, cantam comigo. Pode crer que são manos de estilo. Nego Jan, doideira até os ossos, traficando informação. Vários sócios fascinurás, contaminados pelo ódio. Rejeição, abandono, é óbvio. Está entrando, é embaçado trutar. Quem não cá esteve, não tá ligado. Uns querem te ajudar, outros te afundar. Jogue o dado em quem confiar. Quem é quem? Difícil saber. Só mesmo Deus. Fulano entra lá e pede licença até pro boi. Chega devagar se vacilar. Maluquinho primário, irmão, que cruel. Vai sentir o gosto amargo do fel. As grades te fazem chorar. A saudade na direta vem te visitar. É difícil ter, tio, a mente sã. Carandiru era pior que o Vietnã, ó só. Um cristão me ligou pra me dar uma ideia. Disse pra mim que Jesus tá à minha espera. Disse também, Dexter, muda de vida. Não me leve a mal, eu não me escondo atrás da Bíblia. Não, sou quem sou e assim eu sigo em frente. Deus está com nós, eu creio nisso grandemente. Nada contra quem é na fé, mas tem canalha que se esconde, né? Muitas coisas aprendi, várias fitas erradas. Na cadeia eu vi injustiças aqui, humilhação ali, cadáveres sangrando perto de mim. Obrigado, meu Deus, por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Descobri que além de ser um anjo, vai vendo só. Cadê a truta? Um cômodo do inferno, seja no outono, primavera ou no inverno. Sem anistia, todo dia é foda. Cadeia, não, nunca mais eu tô fora. Continuar no crime, não tô afim, não quero mais essa vida pra mim. Num pássaro voando, enxerguei minha verdade. Compreendi o valor da liberdade. Portanto na paz, eu sigo sempre mais. Pena que esta ideia pros Loki tanto faz. Escutá-lo ou não, qual a diferença? Eu também representei. Não tive recompensa, não. Se conselho fosse bom, não se dava. Luz pra cega, o quê? Ei, manos, tem nos ouvidos. Não seja você mesmo seu próprio inimigo. Eu termino por aqui, espero que me entenda. Pra que depois você não se arrependa. É tudo no seu nome, irmãos. Decide aí, escolha seu caminho. O exemplo tá aqui. Obrigado, meu Deus, por me guiar. Só em ti. Amém.